Eu não, gente. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque anda por aí com musiquinha. Eu não voto em bandido, eu voto em Henrique. Por que não faz o contrário? Porque nós podemos testemunhar que são os bandidos que estão aqui em Marquinha formando uma quadrilha. Essa quadrilha está de olho no dinheiro da prefeitura. E eu vejo vocês de coração. Não deixe que isso aconteça. Porque eu sei que vocês estão com Deus. Vocês estão conscientes de que esse povo que estão formando quadrilha de olho no dinheiro da prefeitura, esse povo não pode permanecer no poder. Esse povo não pode chegar ao poder. Então é isso.